pra dizer que eu tô bem. Que o meu coração sentiu a tua falta. Tá doendo, eu tô sofrendo. Mas se você voltar, tudo isso passa. Dia e noite no silêncio do meu quarto, sinto falta do teu cheiro, teu abraço. Tão difícil, tão sem graça. Passa o tempo, mas você não passa. Pra que que fui te conhecer? Por quê? Se você não queria se envolver, por que que resolveu ficar? Se só queria brincar. Por que você agiu assim? Por quê? Por que zombou tanto de mim? E me deixou na solidão, magoando o meu coração. Tá difícil, ainda lembro do teu jeito. Tá difícil aceitar que não te vejo. Quanto tempo vou ter que esperar pra ganhar outro beijo? Tá difícil aceitar que não dá mais. Tá difícil, pois pra você tanto faz. Tô sofrendo, tô carente, mas que pena que só eu penso na gente. Que fui te conhecer, por quê? Se você não queria se envolver, por que que resolveu ficar? Se só queria brincar. Por que você agiu assim? Por quê? Por que zombou tanto de mim? E me deixou na solidão, magoando o meu coração. Ainda lembro do teu jeito. Tá difícil aceitar que não te vejo. Quanto tempo vou ter que esperar pra ganhar outro beijo? Tá difícil aceitar que não dá mais. Tá difícil, pois pra você tanto faz. Tô sofrendo, tô carente, mas que pena que sou eu beijo na gente. Tá difícil, ainda lembro do teu jeito. Cantor! Quanto tempo vou ter que esperar pra ganhar outro beijo? Tá difícil aceitar que não dá mais. Tá difícil, pois pra você tanto faz. Tô sofrendo, tô carente, mas que pena que só eu penso na gente.